Pensei nas crianças mudas telepáticas. Pensei nas meninas cegas e inexatas. Pensei nas mulheres rotas alteradas. Pensei nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem